amigos, meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Na poderosa corrente da boa vontade, na prece do nosso patrono, São Francisco de Assis, vamos pedir a proteção de Deus, não somente para nós, mas também para todos aqueles cujos nomes se encontram no Sagrado Livro de Preces da LBV. Hoje, especialmente, os seguintes irmãos. Vamos elevar o pensamento a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna.